aí, cara? E aí, cara? Mó bancada, velho. O que que foi? Tá ligado, aquele forró? O do boneca? Esse mesmo. Sei, o que que tem? Pô, eu acabei parando lá. Que isso, cara? Quando? Na quinta passada, mó zoado, cara. Como você foi parar lá? Solta o som que eu conto pra tu, vai. Vai tomar no cu. Quinta-feira eu fui pra balada, não podia ser pior. Eu pensei que era coisa chique, mas acabei no forró. Tinha uma mina tosca que tava olhando pra mim. Ela me deu um beijo e disse que se chama Roseli. É uma mina tosca, 130 de barriga. Ela tem estria do ombro até a virilha. Sorte que essa gorda é uma moça de família. Se fosse bandida era formação de quadrilha. Não é zoeira, eu vou te contar. Um boi tem que morrer pra essa mina almoçar. Então tome cuidado se ela for te abraçar. Pois se ela aperta muito ela pode te esmagar. Tô correndo dessa praga, Roseli. Essa mina é muito gorda, Roseli. Alguém me livra dessa chata, Roseli. Senão ela ainda me mata, Roseli. Ela tá me assediando, Roseli. E eu já tô me irritando, Roseli. Porque se eu for pra briga, Roseli, te dou um tapa na barriga. Já que não tinha mais nem jeito e eu tava no forró, comecei a encher o cu de pinga e a gorda ficou melhor. Eu olhei pra ela e comecei a gostar do que eu vi. Já não era mais tão feia a gorda da Roseli. Olha meu amigo, acho que cê tá mamado. Ela é tão feia que assusta até o diabo. Se eu vejo essa mina em um lugar movimentado, olha meu amigo, eu atravesso pro outro lado. Por isso não beba que a cabeça enguiça. Pra procurar as boas você vai ter preguiça. Você vai acabar saindo com essa carniça. E isso meu amigo é desperdício da linguiça. Tô correndo dessa praga, Roseli. Essa mina é muito gorda, Roseli. Alguém me livra dessa chata, Roseli. Senão ela ainda me mata, Roseli. Ela tá me assediando, Roseli. E eu já tô me irritando, Roseli. Porque se eu for pra briga, Roseli, te dou um tapa na barriga. Quinta-feira eu fui pra balada, não podia ser pior. Eu pensei que era coisa chique, mas acabei no forró. Tinha uma mina tosca que tava olhando pra mim. Ela me deu um beijo e disse que se chama Roseli. É uma mina tosca, 130 de barriga. Ela tem estria do ombro até a virilha. Sorte que essa gorda é uma moça de família. Se fosse bandida era formação de quadrilha. Por isso não beba que a cabeça enguiça. Pra procurar as boas você vai ter preguiça. Você vai acabar saindo com essa carniça. E isso meu amigo é desperdício da linguiça. Tô correndo dessa praga, Roseli. Essa mina é muito gorda, Roseli. Alguém me livra dessa chata, Roseli. Senão ela ainda me mata, Roseli. Ela tá me assediando, Roseli. E eu já tô me irritando, Roseli. Porque se eu for pra briga, Roseli, te dou um tapa na barriga, Roseli. Tô correndo dessa praga, Roseli. Essa mina é muito gorda, Roseli. Alguém me livra dessa chata, Roseli. Senão ela ainda me mata, Roseli. Ela tá me assediando, Roseli. E eu já tô me irritando, Roseli. Porque se eu for pra briga, Roseli, te dou um tapa na barriga, Roseli.